quatro de encana. Fui preso na Bahia, fiquei quatro de encana. Fui preso na Bahia, fiquei quatro de encana. Fui preso na Bahia, fiquei quatro de encana. Me levaram pra uma clínica. Me levaram pra uma clínica. Me levaram pra uma clínica. Me levaram pra uma clínica. Me deram tanta pedra com as que pinel. Me deram tanta pedra com as que pinel. Me deram tanta pedra com as que pinel. Me deram tanta pedra com as que pinel. Me atirei pela janela do corpo dos outros. Me atirei pela janela do corpo dos outros. Me atirei pela janela do corpo dos outros. Me atirei pela janela do corpo dos outros. Ei, bi! Do rio Cachoeira, caí nas águas frias do rio Cachoeira, caí nas águas frias do rio Cachoeira, Cachoeira. Saí na superfície, saí na superfície. Pintou a liberdade, pintou a liberdade. Agora eu sou Jesus, agora eu sou Jesus. Jesus na minha mente, Jesus na minha frente. Jesus na Bela Vista, Jesus na Paulista. Jesus no calçadão, Jesus no avião, Jesus no metrô, Jesus no corredor, Jesus no elevador, Jesus no cinema, Jesus em Ipanema, Jesus lá no sul, Jesus lá no norte, Jesus na Bahia, em Nova York.